caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai trazer aos nossos ouvintes... vai ser uma edição essencialmente musical e que vai trazer um pouco daquilo que irá ser a época dos descobrimentos desta noite. Vamos trazer aos nossos ouvintes música. Não será, neste caso, da década de 1890, na sua maioria, mas andará perto disso. Vamos trazer aos nossos ouvintes música, portanto, das primeiras gravações. Basicamente, será das primeiras gravações. Vamos trazer aos nossos ouvintes composições que, portanto, são todas elas entre 1878 a 1919. Portanto, são gravações que pronto, fazem parte da história, porque são das primeiras gravações. Já a partir dos jogos anos 20 já há uma evolução diferente. Já toda uma indústria discográfica muito mais montada do que até então. Bom, hoje nas Voltas do Globo estará relacionado diretamente com a época dos descobrimentos. Portanto, são dois programas feitos por mim, mas vamos trazer aqui, portanto, mais logo será mais informação. Nas Voltas do Globo será mais música. Vou falar, portanto, basicamente, daquilo como são feitos os cilindros, ou aliás, como eram feitos os cilindros, como é que foi montada toda a indústria, inicialmente a indústria fonográfica, não é? Como é que ela foi montada, como é que as coisas se proporcionaram, os primeiros artistas. Vou falar um pouco de tudo nesta edição do programa Época dos Descobrimentos. O que nós aqui nas Voltas do Globo vamos ouvir são precisamente músicas que vão ilustrar essa mesma... Portanto, vão ilustrar essa mesma evolução da indústria fonográfica. Vamos começar com o tema de 88, de Earl Shankly, Tell Me No Dark Valley, é como se chama essa música. Vamos depois conferir outras tantas que, quer pela década de 90, quer lá mais para diante, sobretudo no jazz, outros artistas como, sei lá, The Jones, o próprio Caruso não faz parte daquela lista porque já é mais do que 1920, mas dos efeitos, enfim, é a indústria, não é? Vamos trazer aqui vários motivos para ficarem connosco em termos musicais até ao final desta edição do nosso Nas Voltas do Globo, que vai, de certa parte, dar uma evolução, um bocadinho daquilo que foi a evolução da indústria fonográfica nestas primeiras três décadas, ou seja, 1890, 1900, 1910. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por agora. Nós voltamos a encontrar-nos logo à noite em mais uma edição do Época dos Descobrimentos. Aos ouvintes, votos de uma boa segunda-feira. Voltamos a encontrar-nos então amanhã por volta das 18 horas. Vamos começar por ouvir Earl Shankly com Tell Me No Dark Valley. Até amanhã. Tell me no dark valley, sung by Irene Tangy for the Bigelow and Main Company in New York and Chicago. Together, he's just one more.

che l'amor d'ognora, cantata per il signore Antonio Vargas, Edison Ricordo. Nella favorita cantata dal signor Ancona, Edison Record. Ottane tuo amore, le aurore e le tue rispone da quale due infelice non vivrò. Thank you. vrouw ziet mij zo even, een ferme, knappe, toegegeven. Kijk eens hoe die bengel lacht, neem dat had ik heel mijn leven niet gedacht. Ook zal de ere, ook zal de ra, heise, heise, heise, val de al de ra. Kijk eens hoe die bengel lacht, neem dat had ik heel mijn leven niet gedacht. Een paar rode wangen heeft die bengel, ach, het is toch zo'n lieve engel. Hij kan reeds zijn ogen verdraaien, alsof hij heel Rusland wil verraaien. Ja, men zegt in het algemeen, hij is precies zijn papa van kop tot teen. Zal de leren, hoek zal de raak, heise, heise, heise, val de al de raak. Ja, men zegt het algemeen, hij is precies een papa van kop tot teen. Weet je niet meer? En daarbij een eetlust heeft die jongen, en daarbij een sport en een paar longen. Reeds dan vanmorgen, half zeven, doet hij niks anders dan vreten en schreven. En een geluid zo magnifiek, hij is verrempel nou al op en toch komiek. Singelabon, hoep zal de reën, hoep zal de ra. Heise, heise, heise, val de al de ra. En een geluid zo magnifiek, hij is verrempel nou al op en toch komiek. Wat zei je ervan? Die jongen wachtte dus drie jaren, grijs geworden zijn mijn haren. Op al mijn verlangen en mijn smachten, zo je vaart maar op zich wachten. Vertel me eens mijn kleine schat, waarop jij al die lange jaren zat. Heise, heise, heise, hop, sta, sta. Vertel me in mijn kleine stad, waarop jij al die lang zijn dagen zat. In de bom. Ach, ik ben toch zonder, ik stort hard in elkaar, want mijn Arie die is naar de oog. En dan sta ik alleen en ik laat steen en been, bij wie zoek ik nou mijn troost? Hij zei, hoi, maar zij en vergeet nooit je ei, en hij gaf me een zoen op mijn snoet. En liep die huil nou niet meer, mijn stuiterde weer, want jij bent mijn ultieme zoet. Ach, mijn Arie is een vare, met zo'n scheepie op de zee. Lieve Arie, tot de Arie, waarom nam je mij niet meer? Ach, jij bent toch zo mooi en dikker, waar ik altijd naar verlang. Want ik ben nog die oudere kikker, voor mijn hele leven lang. Want misschien loopt een schip hier of daar op een klip, en dan spartelt mijn hart op in zee. En dan komt er een haai en die neemt van mijn ei een stuk vlees van zijn ribbenkast mee. Want hij is zo gezet en zo dik en zo vet, en daar bijten de haaien graag in. En die doen zich zo goed aan vlees en aan bloed, want mijn Arie die is zo gezet. Och, mijn Arie is van vara, met zo'n scheepie op de zee. Lieve Arie, tot de Sazarie, waarom nam je mij niet mee? Och, jij bent toch zo Thank you.